amanhã chega, chega, chega. Por onde anda você? Amanhã chega, chega, chega. Por onde anda você? Foi pra bem longe, pra nunca mais me ver. Mas onde anda você? Olho a estrada e às vezes amanhã me vê chegar. Vive a me buscar todos os dias. Mas sei por onde anda, vive a me buscar. Nos lírios, cachoeiras, nas correntezas do garça, no verde da arueira, no canto de Dona Sinhá. Mas sei por onde anda, vive a me buscar. No ipê amarelo da serra, em tudo você está. Na flor de laranjeira, em toda a beleza que há. Amanhã chega, chega, chega. Por onde anda você? Amanhã chega, chega, chega. Por onde anda você? Amanhã chega, chega.